Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado para 2013, mas vai pedir a sua fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional. Cavaco Silva diz ter dúvidas quanto a questões como a suspensão dos subsídios de férias no geral e a reformados e a contribuição solidária, e por isso mesmo enviou o documento para o Tribunal Constitucional. Só estes três artigos que Cavaco Silva enviou para a fiscalização do Tribunal Constitucional valem 1.120 milhões de euros, o que representa uma redução do déficit de 0,7% do PIB nacional. Cavaco Silva aproveitou a mensagem de Natal para deixar recados ao governo, à oposição e aos parceiros sociais. Esta é a opinião de Eduardo Catroga, antigo ministro das Finanças, sobre a mensagem de ano novo do Presidente da República. Para Eduardo Catroga, Cavaco Silva foi equilibrado na mensagem que passou ao país. Numa entrevista à TSF, Catroga realçou a qualidade da intervenção do Presidente da República e lembrou que Cavaco Silva falou em diminuir a espiral recessiva e aumentar o crescimento económico. O Bloco de Esquerda mantém a intenção de pedir a fiscalização do Orçamento do Estado deste ano ao Tribunal Constitucional. O deputado Luís Fazenda explicou que há outras questões, para além daquelas que Cavaco Silva levantou, que devem ser analisadas. A redução dos escalões de IRS e a sobretaxa do IRS são duas delas. O Governo entregou esta quarta-feira na Assembleia da República uma proposta de lei que prevê a redução para 12 dias das indemnizações por despedimento. O documento já foi aprovado em Conselho de Ministros e pretende finalizar o processo de revisão da legislação laboral prevista no memorando acordado com a Troika. Para o secretário-geral da CGTP, Cavaco Silva é cúmplice de uma política de desastre. Arménio Carlos disse que se o Presidente da República tinha dúvidas sobre a constitucionalidade do Orçamento do Estado para 2013, não o deveria ter promulgado. Para Arménio Carlos, em vez de Cavaco Silva ter pedido a fiscalização sucessiva do documento, devia antes tê-lo vetado. A partir de hoje, entra em vigor a nova lei da revalidação da carta de condução. Os novos condutores de motociclos, ciclomotores e veículos ligeiros passam a renovar a carta pela primeira vez aos 30 anos e os condutores das restantes categorias aos 25. De acordo com o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, os condutores de motociclos e veículos ligeiros passam a renovar a carta de 10 em 10 anos até aos 60 anos de idade. Depois renovam aos 65 e novamente aos 70, idade a partir da qual a renovação passa a ser feita de 2 em 2 anos. Para os condutores de pesados, a revalidação é feita de 5 em 5 anos até aos 65 anos, altura em que deixam de poder conduzir transportes pesados. Estas regras só se aplicarão a cartas emitidas a partir do dia de hoje, mantendo-se todos os outros prazos legais estabelecidos nas cartas de condução. A GNR deteve mais de 300 automobilistas por conduzirem com excesso de álcool durante os 5 dias que durou a Operação Ano Novo. No total, 44.522 condutores foram fiscalizados pela GNR, que deteve 388 pessoas, das quais 305 por excesso de álcool. Este ano, a Operação Ano Novo contabilizou 791 acidentes, 2 mortos, 24 feridos graves e 227 feridos ligeiros. Pelo menos 16 pessoas morreram e várias ficaram feridas na noite de passagem de ano em Angola, no estádio da Cidadela, em Luanda. Uma concentração religiosa organizada pela Igreja Universal do Reino de Deus juntou cerca de 150 mil pessoas num estádio com capacidade para apenas 80 mil. Entre os 16 mortos encontram-se 3 crianças que morreram esmagadas ou asfixiadas entre a multidão. Este foi o primeiro Antena Web Informação do ano de 2013. Um resto de bom ano para todos os ouvintes e amanhã voltamos a encontrar-nos. Boa noite.